Esta é a Rádio Rio Mar de Manaus, Amazonas, Brasil. Operando com suas estações, onde as curtas de motor, Veixão 245 e Veixão 286, frequência de 9.695 a 1.290 km, que nesse momento inicia suas atividades de mais um dia. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.